Faltando então 9 minutos para as 9 horas da manhã, quero dar bom dia para a candidata Luciane Carminati. Luciane, nesse bom dia, nós vamos seguindo aqui então o nosso roteiro de perguntas e eu digo, faço essa consideração, mesmo para alguns políticos que vêm de fora, né? As pessoas com redes sociais e informação sempre têm a plena certeza de que todos têm a mesma idade, o mesmo nível de conhecimento. E eu conversava com o primeiro candidato entrevistado e lembrava, ele dizia, fala da sua biografia e quem você é, porque chega muita gente nova a Chapecó, tem muito título novo, tem muita gente que vai votar pela primeira vez e que considera pessoas acima de 40 anos como da velha guarda e que já não as conhece tão bem. Então não é um lembrete muito doce, né, lembrarmos das nossas próprias idades, mas nesse bom dia eu lhe peço então a sua apresentação como candidata com detalhes da sua biografia. Seja bem-vinda ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel, bom dia ao Mauro que está aqui conosco, a Grace também. Bom dia especialmente aos nossos ouvintes, homens e mulheres que estão acompanhando atentamente esse programa. E quero já de antemão, Raquel, parabenizá-la pela iniciativa e também pela pergunta inicial. Como você bem falou, nós temos uma população aqui em Chapecó, mais de 200 mil habitantes, transitam 300 mil pessoas por dia em Chapecó, em média, e muitos novos, muitos que vieram da nossa grande região. Então, é fundamental que compreendam a biografia, quem são os candidatos à prefeitura, para que a gente possa escolher melhor. E cada vez mais se faz necessário olhar a história de vida das pessoas que nós elegemos, olhar a conduta ética e moral, né? Uma vez que isso é fundamental para coordenar e comandar uma prefeitura. Bem, eu então sou nascida em Chapecó. Como você falou da velha guarda, né? Eu sou de 1970, nasci no dia 9 de julho, nasci e moro no mesmo lugar, né? Desde 1970, que é a residência onde os meus pais compraram esse terreno e naquela época edificaram a nossa moradia. Então eu moro no mesmo lugar que eu nasci. Eu estudei a minha vida inteira aqui em Chapecó, eu fiz todo o meu primeiro grau e o segundo grau no Bom Pastor, acho que você também fez, né? Uhum. Um colégio público de excelência, eu diria, né? Um sonho de que todos os colégios públicos sejam dessa natureza. Minha filha continua estudando no Colégio Bom Pastor. Minha filha mais velha também estudou em outros colégios, entre ele o Colégio Bom Pastor. Também fiz, então, a faculdade, entrei na antiga Fundest, que hoje é Uno Chapecó, fiz o curso de pedagogia. Depois de fazer o curso de pedagogia, eu fiz orientação educacional e especialização em educação especial. Ainda do ponto de vista da formação profissional, em 2005 eu comecei o curso de Direito na Uno Chapecó. E fiz até o sexto período de direito, quando eu tranquei no sexto período, em função de que naquele momento eu estava à frente de um belíssimo trabalho, que era a coordenação da vinda da Universidade Federal Fronteira Sul. Até na semana passada eu encontrei uma professora minha do direito e ela brincou comigo, ela disse, eu sei que você faltou muito nas minhas aulas, mas faltou por uma coisa muito nobre, que foi concretizar a vinda da Universidade Federal. E chegou num tempo, Raquel, que eu tive que trancar o curso para priorizar um bem maior, um bem coletivo, que eu tenho o maior orgulho de falar disso na minha trajetória política. E naquele momento a gente tinha muita reunião em Brasília, então eu tinha que ir toda semana, e você inclusive acompanhou muito, porque eu vinha muito para a rádio falar, né, de cada passo que ia se dando, e a gente foi sonhando junto e vivenciando essa maravilha que hoje é a conquista de uma universidade federal para Chapecó. Então, fizemos isso ainda na minha trajetória profissional, sendo professora da Escola Fidelino Machado dos Santos, lá na IFAP, uma escola que até hoje está no meu coração, porque eu trabalhei muito com aqueles alunos com bastante dificuldade, com muita carência, com muita demanda social, né? Com muita, eu diria, com muitos desafios para o professor. Trabalhei um bom tempo, então, nessa escola e depois, em 96, quando o prefeito Fritz ganha a prefeitura, eu fui convidada a assumir o Departamento de Ensino Fundamental. Fiquei por 4 anos. Ao final, um grupo de professores insistentemente pediram que eu fosse candidata a vereadora. Foi um grande desafio para mim na época, porque eu não nasci em berço político, né? E a gente, como mulher, sempre diz que não dá para política, né? Eu me enxergo quando eu falo com as mulheres, porque a gente sempre fala isso, mas eu não sirvo para isso e tal. Mas eu sou uma pessoa que aceito os desafios e me entrego de corpo e alma naquilo que eu faço, porque eu sempre digo para todas as pessoas: escolha a profissão que você quiser, mas seja o melhor naquilo que você escolher. Tem que ser. Seja o que for, seja o melhor. Então, eu acho que eu fui uma boa vereadora e me deu a condição de eu ser candidata a vice-prefeita em 2004. Depois, então, nós perdemos a eleição naquele processo todo. O Vinhati me chama para coordenar a vinda da federal e eu trabalhei de 2004, 2005 até 2009 nessa construção coletiva que envolveu muitas entidades, organizações, para trazer a federal. Então, foi um processo muito bonito, né? Culminou com a vinda da federal. 2008, eu fui eleita vereadora por Chapecó. Aliás, em 2008, eu fui eleita vereadora. E também, em 2000, eu fui eleita a primeira vez vereadora. Portanto, duas vezes vereadora em Chapecó, a quarta mais votada, né? E 2010, de uma forma, eu diria, até surpreendente, eu fui eleita a primeira vez deputada, né? Eu digo surpreendente porque é quase inédito você sair de um mandato de vereadora para diretamente na primeira vez ser eleita deputada. Então, essa foi a minha trajetória. Nesse período também eu fui secretária de educação em Chapecó. 2 anos, eu diria 2 anos de muitas conquistas. 2 anos onde o orçamento da educação era muito pequeno se a gente comparar com hoje. Nós recebíamos na época, Raquel, em torno de 13 milhões por ano, pelo mesmo número de alunos que hoje temos. E hoje, melhor dizendo, ano passado, foram 73 milhões, né? Então, com uma migalha, quase que migalha, nós colocamos os primeiros centros de informática. Hoje, computador é coisa moderna, mas naquela época não era. Naquela época era coisa de outro mundo, quase, né? Naquela época, nós compramos os 2 primeiros ônibus adaptados para as pessoas com deficiência, que a rede municipal não tinha. Naquela época, nós criamos um programa de leitura para atender todas as escolas, né, com malas itinerantes, livros atualizadíssimos, né? Naquela época, nós fizemos um trabalho de prevenção e combate às drogas. Então, eu me dediquei muito à minha vida toda pela educação, pela construção da infância, na defesa das mulheres, né? E agora, como deputada, eu tenho tido uma atuação muito forte na defesa dos interesses de Chapecó, tanto em relação à consolidação da nossa federal, como agora trazendo a medicina para Chapecó, que é uma outra conquista, né? Depois eu vou falar mais da saúde também. Trazendo equipamentos para melhorar a condição de saúde das mulheres. e estando presente o tempo todo nas lutas da nossa comunidade. Poderia falar lá do Belvedere, da luta da saúde, poderia falar do Alto da Serra, da luta pelo asfalto, poderia falar da luta pela creche, lá do loteamento Alice. Então essa é a minha trajetória de vida, uma trajetória de muito trabalho, uma trajetória de muito compromisso e uma trajetória de muita seriedade naquilo que eu faço. A política está desgastada, mas as pessoas me conhecem, sabem que eu sou extremamente séria, comprometida e faço a boa política. Então eu diria que, e claro, minha família, né? Aqui eu não falei da minha família. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, né? Uma filha de 21 anos, que está na Federal fazendo relações internacionais, quer ser diplomata, um baita desafio também, mas é muito estudiosa. Tem uma outra filha, então, a do meio, né? Eu brinco que é a do meio, que é a Júlia, que está aqui no Bom Pastor, que é uma paixão também, muito solidária, muito dedicada, muito companheira. E o Guilherme, que é essa figurinha, né? 3 anos e meio, quase 4, um doce também. E que é pura adrenalina, 24 horas adrenalina. Eu coloco o pé dentro de casa, mãe, vamos brincar. Meu Deus do céu, haja energia, né? Mas assim, uma família maravilhosa. Meu companheiro é professor universitário e um grande parceiro também na minha luta e um grande apoiador. Creio que eu... Acho que falei um pouco da minha biografia. Acho que sim, né? Acho que ficou bem completo e é interessante essa apresentação, até porque humaniza mais o candidato, né? Por mais que o ritmo e o formato de campanha venha mudando com o tempo, eu creio que essa apresentação sempre é pertinente. Faltou dizer o nome do partido em que a candidata militou a vida toda, mas já é assunto, então, para esse segundo momento, que é a apresentação da coligação. O nome da coligação é Chapecó Pode Mais. Por que esse nome? Por que esse Poder Mais? E aí sim entra, então, a questão partidária, porque não são poucos os partidos. A princípio, PT, PDT é o candidato como vice, mas vem aí, se não me engano, mais 9, a soma, não sei se são 10 ou se são 11. São 10. São 10. Então, se a candidata consegue enumerar, a partir do Partido dos Trabalhadores, se consegue enumerar, e a gente tratou muito tempo essa união de partidos que chamamos até de nanicos, porque são partidos pequenos, etc., existe todo um contexto para eles, mas sob a liderança do PDT. Como é que ficou esse entendimento, o porquê dessa união, por que com esses partidos, né? Enfim, contar para o eleitor... um misto de ouvinte e eleitor, né? Como é que fica essa situação? E, claro, se é contento, o que há de novo em Chapecó Poder Mais? Então, primeiro, eu quero reforçar aqui a nossa coligação. São 10 partidos, o PT, o Partido dos Trabalhadores, o partido que eu pertenço, o PDT, o partido do nosso vice, o empresário Gui Pereira, a Rede, o Partido Verde, o PTN, o PPL, o PSC, PRTB, PSDC e PTdoB. Quando nós definimos essa coligação, é importante dizer que nessa coligação nós trabalhamos muito a ideia e o sentimento da nossa população de Chapecó, que é o sentimento de querer mais para Chapecó, de poder fazer mais. Há um sentimento hoje muito forte de que as pessoas querem mudanças em Chapecó. E mudanças porque querem mais creche, querem mais saúde, querem mais ruas iluminadas, querem mais parques verdes, querem mais mobilidade, querem mais segurança, querem mais condições de vida. As pessoas querem mais e nós avaliamos que pela estrutura que Chapecó tem, pelo recurso que Chapecó tem, é possível fazer mais. Por isso, Chapecó quer mais, porque o povo quer mais mudanças, e Chapecó pode mais. Nós temos condições hoje, com os recursos que arrecadamos, com os recursos transferidos, com as receitas transferidas, nós podemos fazer mais. Então, esta é a ideia da coligação. Nós trabalhamos muito para que tivéssemos uma oposição unida, né? Todos os partidos. Isso foi motivo de muita discussão, inclusive internamente. O PT fez muito debate, até no último minuto do segundo tempo, Infelizmente, não foi possível, não por conta nossa, né? Nós, inclusive, fizemos todas as, eu diria, todas as ações que cabiam a nós fazer, nós fizemos, né? Mas, infelizmente, não deu. E eu quero dizer, Raquel, que nós vamos ganhar a eleição dessa forma. Nós vamos fazer uma campanha bonita, de alto nível, com propostas e mostrando para a população que ela está certa em dizer que tem que mudar e estará certa em votar em nós, em escolher a nossa candidatura, porque tem que mudar e dá para fazer mais. Então, a partir do momento em que começa oficialmente a campanha de TV, de rádio, todas as propostas serão colocadas, e eu acho que o nosso eleitor hoje tem uma sabedoria, um nível de informação muito grande e saberá escolher a melhor candidatura. Olha, são então, todos esses partidos compõem, a candidata disse aqui então, que Chapecó pode mais, e por aí, a partir até do nome das coligações, nós vamos tentando compreender a que vem essas coligações, quais as propostas, e aí nós entramos então nessa discussão sobre o mote de campanha, porque poder mais algo que rescende, digamos, a um incentivo, a uma provocação, mas o que, nesta provocação, o que vem de prioritário? Vocês já chegaram a elencar? Claro que, a partir do registro agora, o que foi dito pelo candidato anterior que foi entrevistado, existe uma elaboração para se liberar, digamos assim, o plano de campanha efetivamente completo. Mas, a partir desse mote, o que é que vocês consideram prioritário para o município de Chapecó? Bem, então, nós estamos fazendo o debate do plano de governo, inclusive faremos o lançamento nos próximos dias. E é claro que muitas coisas deverão ser anunciadas no seu devido tempo. E eu digo isso porque tenho certeza que quando a população olhar para as nossas propostas, vai perceber o quanto há sinceridade, o quanto há pé no chão, porque hoje não dá mais para a gente falar de propostas mirabolantes. Né? Nós estamos num contexto econômico, num contexto político, e nós vamos trabalhar com coisas bem concretas. Mas, Raquel, eu visitei experiências de quem já está fazendo e de quem é possível fazer. E essas experiências nós vamos mostrar. Bom, se naquele município está se fazendo, por que que em Chapecó não é possível fazer? Então, nós vamos trabalhar com experiências positivas em cidades do porte de Chapecó, ou maior ou menor, mas que tem viabilidade, que tem condições de fazer. E eu quero dizer que eu vou fazer, porque eu já fiz muito por Chapecó. Essa experiência que eu tenho de quem trouxe uma universidade, de quem trouxe o curso de medicina, de quem contribuiu para resolver vários problemas das comunidades, nós vamos trazer para ajudar a ter uma Chapecó mais segura, uma Chapecó mais humana, uma Chapecó onde as mães possam ter a garantia do direito, do cuidado ao seu filho, aonde nós possamos ter uma cidade que respeite a todos, que valorize o potencial dos profissionais liberais aqui existentes, dos empresários que produzem peças, matérias, serviços que servem de referência nacional e mundial, inclusive, né? Tem muito empresário aqui que é conhecido e que leva tecnologia para fora do nosso país. Nós temos que potencializar isso. Então, eu quero ser uma prefeita que diga o seguinte para a sua cidade: aqui todos têm vez e nós vamos construir essa cidade referência pelo trabalho, pela organização, pela competência e pela capacidade que as nossas instituições de ensino, articuladas pela prefeitura, inclusive, vão promover o desenvolvimento social. Então, eu diria, Raquel, que será um governo de investimento pesado na área social, nas condições de vida da nossa população, do bairro, do interior, com infraestrutura, com condições de acesso à educação, à saúde, moradia decente, qualidade de vida, intersetorialidade nos programas, porque às vezes a prefeitura faz uma série de coisas, cada um numa gaveta, e a gente não dialoga entre si, porque o cidadão é o mesmo que está sendo atendido. Então, Raquel, nós vamos trabalhar a humanização de Chapecó, nós vamos enfrentar os problemas de pavimentação, de infraestrutura, de segurança, da fila na cirurgia, da falta de vaga em creche, da nossa juventude, que hoje não é pouca, né? Nós temos, pelos dados do IBGE de 2010, em torno de 54 milhões de jovens em Chapecó. É uma população enorme. Eu diria que essa população precisa ter oportunidades. Eu quero criar como prefeita oportunidades a essa juventude. Então, em linhas gerais, eu diria que é esse o foco do nosso governo e nós vamos estar detalhando, né, melhor depois em cada área. Então, eu encerro esse bloco, já que a gente já teve uma compreensão, né? O Partido dos Trabalhadores lançando candidata a prefeita, tendo como vice um empresário PDT, né? O Gui Pereira, enfim. A gente encerra esse bloco com duas pastas que sempre são prioritárias em qualquer discussão política. Se nós fizermos essa discussão em Chapecó, se fizermos em nível de Estado ou para o Brasil, a gente sempre cai em máximas de saúde e educação. Há o que transformar, há o que mudar, melhorar, alterar nesse sentido. Muitas vezes nós nos perdemos entre o que prevê essa máxima, que é a qualidade, a excelência, e aí alguns rankings em que colocam o Brasil sempre de uma forma um pouco negativa, né? o que não nos orgulhe, enfim. Tivemos essa discussão ontem aqui com professoras da rede estadual. Então, o que seria possível, e o bloco então agora em relação a isso, o campo das possibilidades para as pastas de saúde e de educação? Então, vou começar falando do que eu fiz na saúde já, para dizer o que eu vou fazer. Na área da saúde, nós identificamos que aqui em Chapecó, as mulheres com tratamento do câncer de colo de útero tinham que fazer esse tratamento em Joinville ou Florianópolis. Você imagina, eu quero que quem está nos ouvindo pense o que é uma mulher quando descobre que tem um câncer de colo de útero, ter que ir até a capital, muitas me contando que nunca pisaram na capital. E muitas vezes sair do vínculo da família, deixar o companheiro, sua mãe, sua família, ir até esses municípios e fazer o tratamento lá por 15, 30 dias, né, distante do apoio familiar. Nós conseguimos, numa articulação com o Ministério da Saúde e, é claro, com o trabalho do Hospital Regional, trazer um aparelho de bracterapia que hoje faz esse atendimento aqui no Hospital Regional. Pensar no curso de medicina. Muitos acham que é apenas uma turma de 40 alunos que entra todo ano. Não é isso. Na verdade, o curso de medicina é um dos cursos mais difíceis de você trazer para uma universidade. Se perguntar quantas turmas de medicina pública nós temos hoje em Santa Catarina, além de Chapecó, nós temos em Florianópolis, numa universidade federal. A única turma no interior do estado é Chapecó. Esses alunos, eles não serão apenas médicos formados, serão médicos formados atuando aqui, porque os dados provam que os alunos tendem a trabalhar onde eles se formam. Então, a vinda da medicina, que eu me dediquei extremamente, significa o quê? Colocar médicos à disposição do Sistema Único de Saúde, da saúde como um todo, desse eixo de desenvolvimento que é o setor de saúde em Chapecó. E, além disso, nós conquistamos o valor de R$500 mil para fazer o projeto, Raquel, de transformar o Hospital Regional em Hospital Escola, que será a segunda ampliação que o Hospital Regional irá sofrer. Qual a importância disso? As residências médicas. Porque o médico se forma geral e depois, com as residências, é que ele se torna um especialista. Bom, eu atuei muito nisso. Como eu fiz tudo isso, eu quero dizer que, como prefeita, eu vou resolver o problema da fila da cirurgia, que é um problema grave em Chapecó, que bate na porta, o problema da fila do exame, e vou resolver através de um centro de especialidades. Inclusive, já fizemos conversa com a reitoria da Universidade Federal da Fronteira Sul, que tem o maior interesse em colocar de pé esse centro de especialidades. Já tem parceria para isso. Então, eu já estou falando aqui de uma coisa concreta. A universidade nos disse, deputada, nós temos o curso de medicina e enfermagem. A UDESC tem enfermagem, a UNO Chapecó tem odonto, tem enfermagem, tem medicina. Ou seja, as universidades podem assumir isso e a Federal Fronteira Sul está se colocando como coadjuvante nesse processo. Então, em relação à saúde, em relação à educação. Quando eu fui secretária de educação, nós viabilizamos a vinda da UDESC aqui para Chapecó, 2004, 2003 e 2004. Naquela época, Chapecó nem aparecia no mapa das audiências. Fizemos a luta, trouxemos a audiência e trouxemos a universidade para cá. Naquela época também, Raquel, nós tínhamos um orçamento, como eu falei anteriormente, de 13 milhões. Não vinha um centavo para fazer creche. Hoje vem recurso do governo federal para construir creche, para pagar professor, e vem um orçamento estrondoso, 73 milhões comparado com os 13, dá para fazer muito mais. Então nós vamos trabalhar forte o atendimento em creche. Essa é uma demanda que as mães ficam apavoradas quando estão grávidas já, pensando aonde vão deixar os seus filhos. Eu sou mãe de 3 filhos. Os meus 3 filhos foram em creche com 3 aninhos de idade. Isso dá uma condição de segurança para a mulher que ninguém sabe o que significa isso. Além da criança ser bem cuidada, bem atendida, porque ela tem o profissional, o professor, a nutricionista, a alimentação, todo cuidado. Então, a necessidade de nós trabalharmos muito forte o atendimento em creche, a ampliação dos horários, acho que esse é um debate que nós precisamos fazer, respeitando a carga horária de cada professor, né? Isso é fundamental, mas a gente precisa vencer o 100% de 0 a 3. Essa é uma demanda real e possível. Ela é possível, porque como ela não é prevista... Por que eu falo? Muitas vezes, a gente já teve muitos debates aqui nesse sentido, ela não é prevista em lei, as pessoas se equivocam a entender que a educação é de zero, a educação gratuita, etc., é de 0 ano, não é. De dá para assumir, justamente. 4 em diante, ela é obrigatória. 4 em diante, ela é obrigatória. Se ela não é obrigatória, ela é possível, porque se cria muito, eu tenho muito medo dessa falsa expectativa, eu já fiz muita crítica aqui a candidato a vereador que chega e diz, vamos fazer creche para todos, a partir do 0 ano, gratuita, como se fosse uma obrigação de governo, que não é. E é um passo muito grande assumir um compromisso como esse. É possível para Chapecó, nas condições hoje, dizer 100% das crianças terão direito à creche a partir do momento em que nascerem? Sim, eu vou dizer por que é possível. Porque em 2003 e 2004, quando eu fui secretária de educação, naquela época não era obrigatório o atendimento de 4 anos de idade. Era obrigatório dos 6 anos em diante. E naquela época já nós atendíamos 89% das crianças de 4 a 6. Faltava só 11%. Isso em 2003. Ora, nós estamos em 2016. O índice de natalidade em Chapecó, ele está praticamente estável, eu diria. Então, hoje, você atender de 0 a 3 com o recurso que o município recebe, e diga-se de passagem, o ensino fundamental diminuiu na rede municipal, Raquel. Daquela época para cá, diminuiu o número de alunos. Nós temos menos alunos no ensino fundamental do que nós temos hoje. Naquela época, nós tínhamos em torno de 20 mil alunos. Hoje, nós temos em torno de 19 mil alunos. Mas olha a receita. A receita na época transferida eram 13 milhões e agora 73 milhões. Por isso que eu digo que dá para fazer. Porque a prioridade do município tem que ser a educação infantil. Porque pela Constituição e pela LDB, o ensino fundamental é compartilhado entre as duas redes. O Estado e o município precisam responder. Agora, o ensino infantil, a educação infantil, é de responsabilidade do município. Não é obrigatório, mas é de responsabilidade do município. Mas também não é obrigatório da União, e mesmo assim a União criou o Pró-Infância, mandando recurso para a construção dos prédios e para pagamento dos professores. Então, eu estou falando de uma proposta de quem conhece, de quem já fez, num período muito difícil. Eu diria para ti, dá para fazer sim. Claro que nós precisamos construir parcerias, né? A lei, inclusive, hoje fala das empresas com mais de 100 funcionários. Elas precisam também ajudar a viabilizar essa condição. Mas eu tenho convicção pela experiência que eu tenho, pelo orçamento que tínhamos, pelo orçamento que temos, que é possível encarar. Assim como, Raquel, nós temos que recuperar toda a infraestrutura das nossas escolas. E eu diria que tem escolas que tem que passar o trator. Não tem jeito. Não tem o que recuperar. Porque tem escolas, vou dar um exemplo aqui da Vila Real. A escola da Vila Real. Não tem o que fazer. Reforma não cabe. É uma escola extremamente antiga, é uma referência daquela comunidade, portanto, nós temos que pôr abaixo e fazer uma escola bonita, moderna, com tudo que aquela comunidade tem direito. Então, você pode ter certeza que eu, como professora, mãe, educadora e como ex-secretária de educação, se tem uma coisa que brilha no meu olhar e que me traz responsabilidade, é dizer escola, educação tem que ser prioridade. Ok. Então, passamos esses dois pontos, são os pontos que nós elegemos como prioritários, como entendimento, né, do que efetivamente cabe ao município, mas, claro, sempre dentro de um contexto legal. Nós vamos para o intervalo comercial e, na volta, vamos entender esse contexto maior, afora a questão das obrigações, o que cabe a cada esfera de governo. Nós vivemos uma época de crise. Então, independentemente das vontades ou do empenho, a gente mergulhou numa crise, ela não vai ser algo instantâneo, de solução instantânea. Como é que a candidata pensa a gestão de um município nesse contexto? É intervalo comercial, a gente volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Pra fechar o negócio agora, a Casas Bahia topa baixar o preço, topa fazer sem entrada e topa vender em 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Pra vender milhares de computadores, colocamos computador tudo em um positivo com processador quad-core por apenas R$ 599 à vista. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Seu orçamento precisa de uma forcinha? Acesse consumosocial.com.br e veja como fazer. Alferi, é hora de ir. Aí o que, mulher? É ir de pegar as coisas na Alfana Baratinho. Tapetes antiderrapante, apenas R$ 9,90 o metro. Alfana. Colchas de casal em patchwork a R$ 79,90. Alfana. Camisa gola polo adulto a R$ 19,90. Alfana. Tecido viscoso estampada a R$ 9,90 o metro. Alfana. Sutiãs com bojo a partir de R$ 14,90. Alfana. Toalhas de banho a R$ 9,90 e de rosto a R$ 4,90. Alfana. Calças jeans masculinas a R$ 29,90. Alfana. Plástico olhado a R$ 8,90 o metro. Alfana. Capas de colchão de casal a R$ 18,90 e de solteiro a R$ 12,90. Alfana, lugar para a família comprar barato. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023.

9h29 e a gente continua então. Esse é o segundo programa de uma série de três. São três candidatos à Prefeitura Municipal de Chapecó e hoje é o dia da candidata Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, que tem na coligação, né, de 10 partidos o entendimento de que Chapecó pode mais. Sob esse prisma, então, sob esse mote, a gente continua essa conversa, candidata, falando agora de gestão em tempos de crise. Porque eu tenho ouvido muito nas entrevistas que fiz, quando se discutia ainda as pré-candidaturas, a questão da excelência no gasto do dinheiro público, do fazer mais com menos. E aí eu sempre me pergunto isso, é bom elaborar projeto, é bom buscar recurso, é fundamental para viabilizar a cidade. Mas é função do prefeito, por exemplo, aquecer a economia? Sair do executivo da coisa pública e mergulhar na iniciativa privada para aquecer a economia? Então eu vou lhe pedir um exercício nesse sentido. Qual é o seu entendimento? Primeiro, se é mesmo um momento de crise ou não, pode dizer não. Chapecó é uma ilha de prosperidade, Santa Catarina também, em relação ao resto dos estados. Conjuga isso na sua cabeça, entende? É possível falar em bons projetos? Acabei de ouvi-la falar antes, olha, vou botar escola abaixo, vou fazer escola nova, e eu pensando, e o dinheiro, e o dinheiro? E aí? Então, primeiro que eu acho que nós vivemos um momento, sim, de dificuldades, não há como negar isso, mas os indicadores, tanto de Santa Catarina como do nosso município, têm apontado uma certa estabilidade nos últimos anos, eu diria. Se você pegar o próprio estado de Santa Catarina e a nossa cidade tem oscilado em relação ao estado, tem ficado em torno de a sexta cidade em relação ao PIB catarinense. Tem ficado nessa média, né? Em tempos de maior dificuldade ou não, tem ficado nessa média. Nós temos uma cidade extremamente dinâmica, nós temos outras áreas despontando aqui, então não só o agronegócio é ainda predominante, né? Eu diria que é a matriz do nosso desenvolvimento historicamente, mas nós temos o metal mecânico, nós temos o moveleiro, nós temos uma rede forte de serviços em Chapecó e uma rede forte que se estrutura agora a partir de um conceito de uma cidade universitária. Eu diria que isso tudo é o dinamismo de Chapecó e nós precisamos enfrentar as dificuldades e as crises, compondo com todos esses setores caminhos de parceria e caminhos possíveis. Eu acho que quando eu falava aqui, Raquel, do Centro de Especialidades, eu não disse que a Prefeitura vai fazer tudo. Eu disse que nós já estamos discutindo parceria. Nós já estamos discutindo a forma de viabilizar, de melhorar a saúde da população, sem que a gente tenha que diminuir recursos para áreas essenciais, mas buscando outros parceiros. Vou dar um outro exemplo aqui. Lá na região da IFAP, a Unimed já comprou um terreno para fazer o hospital. A Unimed vai implantar um hospital lá. 60% SUS, ela não tem recurso diretamente da prefeitura, mas a prefeitura tem que promover, tem que apoiar, tem que estar junto, tem que ajudar a viabilizar as condições, inclusive para a implantação disso. Então, eu diria que qual é a forma de você enfrentar os momentos de dificuldade, e não só de dificuldade? É o perfil que eu tenho. Eu sou uma pessoa que dialogo muito, que busco conversar com os outros, com as pessoas, com quem coordena entidades, para a gente encontrar o caminho da união e o caminho da governabilidade e da resolutividade. Trazer um exemplo aqui concreto da medicina que eu falava antes. A medicina, se fosse eu sozinha como deputada, colocar embaixo do braço e dizer eu vou trazer, talvez estaremos até hoje buscando a medicina. Mas o que a gente fez? Sentamos com a SIC, CDL e SICOM, construímos uma estratégia com os empresários, inclusive, e a partir daí, com a universidade, construímos um projeto pedagógico e fizemos todas as ações articuladas, combinadas, e conquistamos esse recurso, esta obra, eu diria, né? Então, enfrentar a gestão da prefeitura significa, primeiro, ouvir as pessoas. Segundo, nós precisamos ouvir o servidor, porque muitos servidores me procuram hoje para dizer: aqui tem desperdício, deputada, dá para fazer diferente, mas ninguém escuta a gente, ninguém ouve. Então, eu diria que essa relação também de ouvir o servidor, de valorizar o servidor, os nossos servidores, servidores da prefeitura são servidores, de uma forma geral, muito qualificados, que pensam, que respondem, que podem sugerir ações. Um outro mecanismo que eu acho que nós precisamos implementar é a articulação de recursos. Eu vou chamar todos os deputados estaduais, e não importa o partido. Eu, como prefeita, vou colocar todos na mesa e vou dizer, escuta aqui, no que vocês vão ajudar Chapecó? E chega de falar que vão ajudar, e lá numa comunidade promete um recurso, e aquele recurso às vezes não tem nada a ver com a cidade, né? Ou não dá um impacto enorme para a cidade. Nós vamos apresentar os problemas de Chapecó, eu vou chamar os deputados federais, os deputados estaduais de todos os partidos, e vou colocar para a população. Esses deputados, esses parlamentares estão comprometidos com Chapecó. Porque a gente tem que parar de fazer aquela velha política, aquela política clientelista, aquela política que eu chamo só ou do meu partido, os outros eu escondo, os outros eu não quero. Vamos fazer a grande política. Todos têm que ser responsáveis por Chapecó. E eu, como prefeita, vou bater na porta de todos. E vou bater na porta do governador. E já disse para o Merizio, como presidente da Assembleia, eu vou ser prefeita e eu quero ver você dizer não para mim. Ele deu uma risadinha e não falou nada, porque ele sabe que eu vou bater na porta. Bom, eles são colegas lá em Brasília. Somos colegas em Florianópolis. Desculpa. Uhum. Como eu fiz os 500 mil do hospital regional, eu bati na porta, eu entrei no gabinete dele, eu mais um conselheiro do hospital regional, uma professora da medicina, sentamos na frente dele. Merizio, é o seguinte, nós precisamos de recurso aqui para fazer o hospital regional transformar em hospital escola. Ele, quanto precisa? 500 mil, tá aí, tá dado. Eu disse, opa, vai funcionar esse negócio. Então é isso, Raquel, não tem que ter porta fechada. E eu vou liderar esse processo. Um outro processo que eu vou liderar como gestora, inclusive tem um debate que todas as entidades estão fazendo, está aqui no documento, pena que o povo não enxerga, mas eu vou te mostrar aqui as prioridades para a grande região oeste de Santa Catarina, do fórum chamado pela Fiesc. Nós temos que rever o convênio do Hospital Regional. Está aqui uma bandeira que eu levantei como deputada. A discriminação no convênio de repasse de recursos para o Hospital Regional. Eu vou liderar isso. Onde já se viu o nosso Hospital Regional do Oeste, que tem o mesmo número de leitos que o Hospital Hans Dietscher de Joinville, que o Hospital do Sul do Estado de Criciúma? Nós recebemos muito menos. Então, eu vou ser prefeito e vou liderar isso para a gente fazer justiça com o nosso dinheiro. Eu acho que isso é enfrentar a crise, isso é enfrentar a dificuldade. Eu não vou aumentar imposto, acho que a nossa população já paga impostos demais, e a gente precisa, inclusive, criar mecanismos para que a população enxergue. Eu quero que o cidadão chapecoense, quando vá pagar o IPTU, ele diga, prefeita, eu estou pagando IPTU em dia porque o meu filho tem uma creche boa. Eu estou pagando IPTU ou eu estou pagando ISS porque lá na minha rua está iluminada. Eu estou pagando porque aqui em Chapecó tem área verde. Eu quero que as pessoas gostem de pagar imposto porque percebam que aquilo está voltando para a sua vida. Então, acho que esse é o desafio, a gente construir um governo bonito, um governo limpo, um governo de transparência, um governo que cada centavo o cidadão saiba para onde vá, um governo enxuto, um governo que as pessoas saibam que nós estamos dando o melhor da gente para fazer um governo sério. E eu quero liderar todas essas ações, como eu falei do hospital regional, como é o tema da rodovia, que já fizemos tratativas com o empresariado local, como temas que envolvem diretamente a administração e que são temas que o orçamento da prefeitura não dá conta. Então, a gente precisa buscar os outros. E como eu falei, eu vou bater na porta de quem for preciso, de todos, né? Para a gente viabilizar esse programa de governo. Pois é, a gestão, ela ocorre em qualquer momento, ela ocorre, digamos, eu uso algumas analogias, mas da porta para fora e da porta para dentro. São dois tempos, são dois momentos. A primeira pergunta foi justamente essa, num contexto nacional, como é que se enfrenta, como é que se motiva até em alguns momentos, né? Como é que se buscam recursos? Agora, uma crítica que tem sido feita e que muitas vezes no sentido de autocrítica, em outros no criticar o outro, é o sentido de otimização de gastos, de tempo, de tudo. E aí vem a questão da aliança, porque 10 partidos, no jogo político de hoje, muitas vezes significam 10 grandes responsabilidades. Como é que se faz uma relação, a candidata disse, aberta, transparente e tranquila com funcionários concursados, ao mesmo tempo com cargos de confiança? Como é que se desenha, se já tem esse desenho administrativo, né, de pastas, de secretarias, de talvez priorizar algumas áreas, de concurso público, enfim, já tem em mente um desenho administrativo que mesmo com 10 partidos para contemplar, né, isso não se transforme em 10, talvez, multiplicadores de cargos dentro da prefeitura municipal? Então, eu quero te falar, Raquel, e a todos os ouvintes aqui, que a nossa coligação, acima de tudo, tem um compromisso em mudar Chapecó e fazer com que as coisas, de fato, aconteçam em cada bairro. Em nenhum momento, nenhum partido desses, e estou sendo aqui muito honesta na minha fala, nenhum partido veio e colocou a faca no meu pescoço e disse: ah, eu quero tantos cargos, eu quero, porque eu não trabalho desse jeito. Quem me conhece lembra que na Secretaria da Educação, quando eu fui secretária, a maioria da equipe eram de efetivos. A grande maioria da minha equipe eram de servidores efetivos, portanto, de servidores concursados. Eu mesma era concursada da prefeitura e fui colocada como secretária. Então, o concurso público não é, eu diria que não é dádiva de um gestor. Está lá na Constituição e nós precisamos cumprir. É obrigação o concurso público. Portanto, não é nenhum mérito. Agora, é claro que nós vamos construir um governo que priorize a competência técnica e a habilidade política. Porque tem um desafio que é o seguinte. Muitas vezes, eu já vivenciei isso no âmbito do governo estadual e nas experiências que a gente vai tendo. Você tem, às vezes, quadros técnicos muito qualificados, mas não sabem tratar o povo. É coice, é marretada, expulsam as pessoas do atendimento. Então, eu diria, não basta apenas a competência técnica. Tem que ter habilidade política de ouvir, de respeitar, de saber transformar aquilo e saber dizer não quando tem que dizer não. Tem muita gente, por exemplo, que bate na minha porta hoje e pede bolsa de estudo. E a gente, com muita habilidade, diz: meu querido, bolsa de estudo não é para deputado conceder. Bolsa de estudo, a instituição tem os seus critérios. Então, mas é esse jeito de você falar, de você colocar, e você tem que dizer não. Quando tem que dizer não, você tem que dizer não. É a arte de dizer não. Ela vai poder ser exercitada? Eu acho que o que é central, Raquel, é o bem comum. O nosso foco é mudar Chapecó. E o nosso foco é fazer mais para as pessoas que aqui escolheram essa terra para trabalhar, essa terra de oportunidades, e aqui escolheram essa terra para viver, ou que aqui nasceram como eu. Então, eu acho que o diálogo é fundamental. E nós temos tido isso na coligação, como eu falei, nós não discutimos distribuição de cargo em nenhum momento. Eu sinto uma vontade imensa dos partidos, da rede, do PDT, de todos os partidos que eu citei aqui, em dizer: olha, nós temos essa proposta. Ontem mesmo, eu estava com um grupo de empresários, ninguém me perguntou, bom, mas e nós vamos ter quantos cargos, ou mesmo a pessoa que me convidou? Ninguém está perguntando isso. Não tem cota. As pessoas estão perguntando: escuta, eu quero saber se aquele problema lá do asfalto você vai resolver. Eu quero saber se eu, que sou microempresário, vou ter um terreno para mim poder colocar minha empresa, ou se só carta marcada. Eu quero saber se quando tem um problema de fila, vai ser tirado da fila ou a fila vai ser obedecida. Essas coisas que as pessoas estão falando. E é isso que está me motivando a dizer: dá sim para ter um governo sério. Eu fiz isso na minha vida. Eu tenho 5 eleições, Raquel, 4 mandatos. Eu não tenho um processo que eu responda. Por quê? Porque a gente tem que falar aquilo que é possível. As eleições passam. Eu sempre falo isso. Eleições sempre passam, a gente fica. E eu quero continuar andando na minha cidade de cabeça erguida. Portanto, eu sou muito séria na condução e serei muito séria como gestora também. Bem, a gente finaliza esse bloco falando num ponto nevrálgico, num ponto em que muitas vezes pensamos, olha, a gente tem que aprender a lidar com isso, outros pensam, não, eu não tenho que aprender a lidar porque eu não tenho obrigação de conviver com violência urbana. Chapecó é uma cidade pequena, outros dizem, não, Chapecó é uma cidade enorme, são muitas leituras. Mas a questão da segurança pública, ela influi diretamente no nosso dia a dia. Não é função direta do município, a gente sabe disso constitucionalmente, o governo do estado e o governo federal. Mas ainda assim, o município, ele pode desenvolver alguma ação nesse sentido para, enfim, mitigar um pouco a sensação de insegurança, dá para contribuir, isso vai ser pensado em plano de governo ou não, porque não há necessidade. Qual é o seu entendimento desse ponto específico para Chapecó, que não para de crescer? Raquel, como deputada estadual, muitas vezes eu fiz ações em relação à segurança pública em Chapecó. E eu poderia citar várias atividades. Vou dar um exemplo aqui. Você lembra de um momento em que várias agências do Sicoob foram assaltadas aqui em Chapecó? 4 ou 5 assaltos, assim, continuamente. Nós fizemos uma ação naquele momento e não divulgamos, por uma questão óbvia. Né? Fizemos uma ação muito articulada a partir inclusive do pedido do presidente do sistema, e ele até me disse: você é a única deputada que eu liguei e imediatamente se preocupou, porque é assim, todas as demandas que caem na minha mão eu posso não conseguir resolver, mas eu faço de tudo para buscar a solução. E o pai que está me ouvindo, o empresário que está me ouvindo, que já foi assaltado, que já sofreu tortura psicológica, como alguns já me contaram, que já chegou em casa depois de uma longa jornada de trabalho e teve a sua casa depredada, seus bens que talvez 10, 15 anos para acumular dinheiro e trabalho e suor, para ter as coisas básicas da sua vida, como levar o notebook do seu filho, uma TV de LED, coisas que as pessoas vão me contando, ou como chegar numa segunda-feira e abrir a tua loja e tá toda a loja destruída. Eu quero dizer que um prefeito jamais pode dizer que isso não é responsabilidade dele, porque esse cidadão escolheu essa cidade para viver. Portanto, é sim responsabilidade do prefeito. Agora, como que você faz isso? Você faz articulando todos os serviços. É a polícia militar, é a polícia civil, é a inteligência, e se precisar, Raquel, nós vamos colocar a estrutura para inteligência, porque eu já fiz reuniões com a polícia civil e eu vi o drama dos delegados. Os delegados dizem assim: deputada, eu estou aqui numa investigação quase no final, daqui a pouco dá um assalto lá no outro lado da cidade, eu largo tudo, ou um homicídio, e eu vou cuidar daquilo. Então, tem uma coisa que é o seguinte: se não tem investigação, não tem autoria. Se não tem autoria, não tem punição. E esse ciclo vicioso nós temos que mudar. Então, eu quero dizer que hoje nós temos que ter coragem de enfrentar o problema da segurança pública em Chapecó, que passa, sim, pela articulação, pela estruturação, pelo apoio da prefeitura. Se precisar, nós vamos colocar. Tem condições, sim, de colocar. Não é uma superestrutura. Agora, mais do que isso, nós temos que cuidar do nosso adolescente, do nosso jovem, para ele não se tornar um adulto assim. E cuidar do nosso adolescente, do nosso jovem é: eu quero garantir como prefeita que cada adolescente, que cada jovem possa, no contraturno da escola, ter outras opções de línguas, de lazer, de cultura, de esporte. Não é obrigado a fazer, porque veja bem, eu olho para ti aqui e fico imaginando: bom, será que a Raquel é boa no esporte? Não sei, pode ser que ela não goste. Estou chutando aqui. Pode ser que a Luciane não goste do esporte, mas a Luciane adora música. E o que, que é fazer isso com um adolescente? É não dizer: Luciane, você é obrigada a ir para o esporte. Nossa, aquilo é uma tortura. Ele vai um dia e não quer mais ir. Agora, se disser para ele, você vai para aquela escolinha que você gosta, que você tem habilidade e desejo e potencial, ele vai. Então nós temos que cuidar também disso, porque às vezes a gente oferta programas e antes a gente falava da gestão. Por que que às vezes os resultados não são positivos? Porque a gente obriga as pessoas a fazer coisas que elas não gostam e não sabem e não querem. Isso também é gestão. Então nós vamos cuidar da infância, nós vamos cuidar dos parques, das áreas de lazer, para colocar toda essa massa de criançada, juventude, adolescência com opções de vida. Opções de vida, de futuro. Se eu garantir, como prefeita, que a nossa infância, adolescência e juventude seja bem cuidada, eu tenho certeza que os índices de segurança e violência serão diminuídos. Olha, esse é um grande desafio. Preciso chamar o intervalo comercial. Na volta tem a participação do ouvinte e também o desfecho dessa conversa. Então, é intervalo comercial, a gente volta já. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9:49. Torra, torra total de aquecedores. É a última chance para você comprar aquecedores de várias marcas por um preço jamais visto. Aquecedores a partir de R$59,99. E ainda toda loja em 10 vezes sem entrada e sem juros na promoção a gosto da economia. Corra, você não pode ficar de fora dessa. Promoção válida até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, não tem crise para quem vende barato. Já imaginou ter um Peugeot para chamar de seu? Na J Gambato Peugeot é fácil. Confira nossas ofertas. Peugeot 2008 e 308 em 30 vezes sem juros. E mais, condições especiais para o novo Peugeot 208. O motor mais econômico do Brasil. Acesse jgambato.com.br/Peugeot e agende seu Emotion Drive. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. No trânsito somos todos pedestres. Arrebenta preços no Calçados Novo Hamburgo. Tudo na linha de botas com preços lá embaixo. Botas a partir de R$ 49,90 e R$ 99,90. Corra, que ainda dá tempo para pegar o Liquida Inverno. Aproveite o critério fácil e compre sua bota com um super desconto. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. A gente pode financiar o seu sonho. Você autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédio Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédio Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Última grande liquidação de artigos de inverno das lojas Magrão. É a maior de todas. É promoção, é preço bom. Aproveite, porque é todo estoque de inverno pela metade do preço. Sim, são 50% de desconto em uma, duas, três, quatro, cinco, em seis vezes para pagar no crediário, cartão ou cheque. Assim dá para comprar até para guardar. Promoção assim você só encontra nas lojas Magrão, porque aqui é mais barato. Atendimento neste sábado à tarde. No mês de aniversário de Chapecó, quem ganha o presente é você. Neste mês de agosto, o Paraná Banco está com super promoções e as melhores taxas do mercado. Você, aposentado e pensionista do INSS que está precisando de dinheiro, venha para o Paraná Banco e saia com dinheiro no bolso. Também compramos suas dívidas com outros bancos. Atendemos servidores estaduais e federais com prazos diferenciados e taxas especiais. Paraná Banco, em Chapecó, na Fernando Marques. Achado em frente ao restaurante de Itália. Telefone 3324-3012. Repetindo, 3324-3012. Hoje é dia de maratona de celulares. Schumann, tem Galaxy com precinho vencedor. Tem Dual Chip recordista em preço baixo. E tem oferta de ouro Schumann. Motorola Moto G4 com melhor preço, só R$139 ao mês. Tem LG Medalha de Ouro em Design, campeão de vendas com processador quad-core. E tem oferta de ouro Schumann. Samsung Galaxy A710, só R$199 ao mês. Dê o pódio. Vem pra Maratona Schumann. Só ofertas de ouro. Não dá pra perder. Na Comap você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comap Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D. Telefone 3324-3152. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. O orçamento apertou, as contas atrasaram, a reforma parou, o carro quebrou, não tá mais nem dormindo de preocupação? Então chega na Volpato que a gente tem a solução. Grana fácil, crédito rápido, sem burocracia, para ajudar você com dinheiro na hora. Crédito pessoal em 18 vezes, você ainda pode começar a pagar daqui 45 dias. Grana fácil, Volpato, é dinheiro na hora para resolver rapidinho. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o despachante central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Bem, faltam 4 minutos para as 10 horas da manhã e agora a gente faz uma rápida conversa com o ouvinte. O ouvinte sabe, a gente coloca aqui, né, efetivamente a legislação eleitoral assim o requer e é fundamental que seja, a gente não faz acusação. A gente replica aqui a vontade do ouvinte de compreender como será num tempo futuro, o que fará, se é possível ou não. Portanto, começo aqui. A Kátia tem uma dúvida em relação à gestão. Ela pergunta se ganhando vai ser possível fazer uma gestão isenta. Eu sou aviso, Kátia, no sentido de não haver perseguição ou diferenciamento em função de funcionárias ou estagiárias serem de outros partidos. Kátia, obrigada pela pergunta. Eu acho que é muito importante a tua pergunta, porque ela atinge todos os servidores. Eu fui eleita 2 vezes vereadora em Chapecó, 2 vezes a deputada mais votada e secretária de educação. E nos ambientes de trabalho onde eu atuei, seja como coordenadora pedagógica lá da escola municipal, lá na IFAP, seja como professora, em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre tive uma convivência muito harmônica, muito respeitosa, muito decente. O que a gente vai fazer é dar as condições de saúde, de trabalho e de boa convivência. É claro que nós vamos exigir um bom trabalho, um bom serviço público, porque isso todos nós merecemos e temos por obrigação de fazer. Agora, o servidor terá total liberdade para construir, para sugerir, para se colocar, para exigir, inclusive, que haja processos de participação. Quem me conhece sabe que eu nunca pedi de que partido a pessoa é, se ela gosta, não gosta, votou e não votou. Inclusive, me relaciono com pessoas de diferentes partidos e numa relação extremamente saudável e construtiva. Então, pode ter certeza que os servidores vão ganhar, inclusive comigo, porque eu fui servidora pública municipal em Chapecó por longos anos. Então, Kátia, obrigada e pode contar comigo. Ok, existe aqui questões partidárias que eu também vou dizer, olha, não vou fazer aqui, não é o campo da acusação. Tem pessoas que querem uma avaliação sobre o momento. Então, quando é avaliação, tranquilo. O e-mail do João Hildo nos diz que a conjuntura da política nacional remete a denúncias envolvendo partidos políticos, inclusive o seu Partido dos Trabalhadores, a presidente enfrentando impeachment, né? Então, ele diz, com todo esse desgaste no tempo presente, né, em que, se, no entendimento dele, se visou mais o bem partidário do que o bem comum, né? Como é que vai fazer para gerir Chapecó se ganhar? Vai importar pessoas, trazer pessoas de fora para gerir, como fez o Partido dos Trabalhadores em gestão anterior? João Hildo, obrigado pela tua pergunta. Acho que ela abre uma possibilidade de a gente tratar desse tema também bem importante. Eu quero te dizer, João Hildo, que você me conhece. As pessoas me conhecem e sabem o jeito que eu faço política, a seriedade com que eu trato a política. E todos sabem que eu não tenho nada a dever para ninguém. A minha vida é limpa. Eu me dediquei a essa história de Chapecó. E em tudo que eu falei anteriormente, eu acho que deu para visualizar o quanto de bem comum aqui teve na minha trajetória. Desde a vinda da UDESC, da Universidade Federal, aparelho para o Hospital Regional, a luta das comunidades por recursos, a luta por saúde, a luta por creche. Todas essas lutas que a gente faz, os projetos que eu apresento na Assembleia Legislativa, no sentido de cuidar do dinheiro público, os projetos que eu tenho, inclusive como deputada, voltados para a agricultura, para melhorar a renda do nosso agricultor, para melhorar a condição de infraestrutura. Então, eu sempre trabalho olhando o bem comum. Aquilo que é para o bem comum está acima de tudo. Nós temos partidos, todos têm direito a ter, mas aqui em Chapecó, o meu trabalho, o que eu sou, o que eu represento, as pessoas sabem da minha conduta, da minha seriedade e daquilo que eu vou continuar fazendo. Ok, explicado isso, o Gabriel Barpe nos diz o seguinte, disse que a arrecadação diária de Chapecó é na casa dos milhões, mas ao mesmo tempo disse também que a prefeitura está muito endividada. Como é que se equilibra essa situação? Então, primeiro acho que nós temos que abrir todos os números da prefeitura, todos os contratos, financiamentos, revisão de contratos, e a população tem que ter informações com relação a isso. Eu tenho exemplos aqui de prefeituras, né, aqui da nossa região, que tudo que o empresário, o fornecedor dá entrada, por exemplo, até a sexta-feira da semana, entrega para a prefeitura até na sexta-feira, até na quarta-feira da semana seguinte já é pago, 3-4 dias depois. Outras prefeituras têm que ser dentro do mês. Aqui em Chapecó, eu tenho várias informações, eu acho que a gente precisa, aqui eu não vou acusar ninguém, mas eu quero dizer, Raquel, que um grande debate que nós temos que fazer é sobre o poder de investimento, percentual de investimento, o índice de endividamento e o número de empresas que estão há tempo sem receber. Isso tudo nós temos que abrir, a população tem direito de saber e, a partir daí, reorganizar as finanças da prefeitura. Ok, a gente vai correr um pouquinho. O Valdomiro da Luz de Oliveira, ele já a vê como futura prefeita de Chapecó, né? Ele diz, olha, mas para falar, ele vai querer falar com a prefeita de verdade, não quer ser jogado para secretário quando procurar. Então ele diz assim, ó, sei que tu vai mudar Chapecó, confio, diz ele aqui, até deixa o telefone para um contato aqui, é o Valdomiro da Luz de Oliveira. Questão partidária, a Tânia diz, olha, nunca ouvi falar em nada que desabone sua conduta na política, na vida pessoal, você é uma pessoa honesta, competente, mas ela diz, olha, ela não crê num bom desempenho do Partido dos Trabalhadores pelo desgaste, né? Ela diz, quanto mais o Partido dos Trabalhadores fala em golpe, mais o povo fica indignado. É a opinião da Tânia. E aí o Renato, e eu vou aqui só fazer a pergunta fundamental dele, o centro da questão, que é o que, que aconteceu que o PCdoB aceitou ser vice na chapa do PT na eleição anterior? E por que, que agora o PT não fez essa alternância e trocou de lugar, não aceitou, digamos assim, o acordo, né? Por que, que não aconteceu esse binômio, essa dobradinha, agora com o PCdoB na cabeça e o PT de vice? Eu vou começar de trás para frente, então. Renato, não é verdade. Inclusive, a própria imprensa divulgou todas as nossas tentativas. Nós fomos até o último minuto do segundo tempo, na sexta-feira. Para você ter uma ideia, Renato, eram 4:30 da tarde, eu fui para casa tomar um banho e disse para minha família, o PT vai de vice do candidato do PCdoB. E voltei para o escritório, porque nós tínhamos a convenção logo mais às 19 horas na Fusoeste. E 15 minutos antes eu recebo uma ligação do Cláudio Vinhati, que estava negociando com o PCdoB. E o Cláudio disse, Lu, o PCdoB não aceitou nós de vice. Meia hora antes. Tanto é que eu liguei para minha filha em Florianópolis, para o meu esposo. Para minha outra filha, mandei uma mensagem e disse, a mãe é candidata a prefeita, filha. Tenho até no meu celular aqui. E a minha filha respondeu, cheio de coraçãozinho, no WhatsApp, mãe, orgulho de você. E vamos lá, bola para frente. Então, eu quero dizer que eu estou de consciência muito tranquila, porque nós sangramos até onde dava, que era o PT, que é o maior partido em Chapecó, a maior bancada, deputado federal mais votado do estado aqui, nosso companheiro Pedro Czai, eu a deputada estadual mais votada, mesmo assim, por entendimento, por compreender que era fundamental estarmos juntos, nós indicamos vice. Mas, infelizmente, não aceitaram. Então, bola para frente, né? O próprio vice nosso, o Gui, fez um trabalho espetacular. Quando ele vier aqui, Raquel, você pode perguntar para ele, ele vai dar detalhes disso, de todas as reuniões que ele fez, no sentido de dizer, gente, vamos se unir, vamos estar aí junto, o PT abre mão e tal. Então, eu estou muito tranquilo nisso. A Tânia, eu quero dizer para ti o seguinte. Hoje, não tem nenhum partido que pode apontar o dedo. Eu quero que você aqui analise comigo. Qual é o partido que está acima do bem e do mal? Nenhum. Agora, nós estamos falando de prefeito de Chapecó, de prefeita de Chapecó. Estamos falando de uma pessoa que vai assumir essa caneta, esta cadeira. Eu sou uma pessoa que não tem nada a dever para ninguém. E as pessoas saberão reconhecer isso. E quem aprontou, Tânia, que pague, não importa quem seja. Isso sempre foi o meu lema. Aprontou, te vira, responde e vai sofrer as consequências. Agora, da minha vida, eu não vou permitir que ninguém aponte o dedo, porque a única coisa que eu fiz em Chapecó foi trabalhar muito, abrir mão da minha vida pessoal e me dedicar ao bem comum. Valdomiro, eu quero dizer que não é você que tem que pedir para falar com a prefeita. Para a gente manter o pé na realidade, saber os problemas do povo, entender o sofrimento e ter um governo de fato voltado para a população, é eu que tenho que ouvir as pessoas. Porta aberta. E nós vamos apresentar, inclusive no plano de governo, um sistema todo de ouvidoria. Muito bonito, que eu fui colher de outros lugares e que está dando certo, e enfim, que são sucessos aí, cases de sucesso, okay, né? Nós vamos trazer para Chapecó. Bom, o Nelson Pinheiro também, ele fala que, olha, não vai ser fácil dar vida ao Partido dos Trabalhadores em Chapecó em função todo desse contexto de, talvez, de descrédito ou do contexto nacional. Eu coloco aqui, então, agora, vou ter que resumir, é que a Ermelinda, ela quer saber como fica a questão de cirurgias, por exemplo, com ortopedistas. Ela fala do esposo dela, que ele está tomando muito remédio para dor, porque ele não consegue fazer a cirurgia para colocar uma prótese mecânica. Então, enfim, como é que fica? É possível se comprometer a algum nível? É uma pergunta muito específica. Eu até quero ficar com o contato da Ermelinda, se for possível, para a gente conversar, porque assim, a prefeitura precisa ampliar o número de servidores ortopedistas via ou médicos da rede básica ou via convênios. Acho que essa é uma demanda que aparece, são duas demandas, ortopedistas e neurologistas. São as duas áreas que eu diria que é um baita de um desafio e nós vamos buscar com toda a nossa energia e capacidade para resolver esses gargalos. Mas se a Ermelinda quiser deixar o contato, e quanto ao Nelson, acho que eu já respondi na pergunta anterior, né? Acho que eu respondi, acho que vamos enfrentar, eu não tenho nada a temer, eu acho que quem deve tem que pagar, se tem lá problema aqui em Chapecó também, tem agentes públicos respondendo por vários processos, e não sou eu, então, né, vamos lá e vamos cá, não tem problema nenhum. Ok. O Carlos Antonioli, ele lhe parabeniza por aceitar o desafio de disputar as eleições, diz que os pais moram no interior, na linha Batistello, e como é que a prefeitura pode trabalhar para valorizar a agricultura, para que os agricultores permaneçam no campo? Tem várias coisas que nós vamos apresentar, Carlos, que combine a ideia da infraestrutura decente para o interior com as condições reais e objetivas. Não é dizer que tem que ter isso, ter isso, ter isso, ter isso, mas não tem grana. Nós vamos dizer como nós vamos fazer para estruturar com qualidade de vida o interior de Chapecó, e o foco central é não só a qualidade de vida, mas o aumento da renda. Porque hoje nós temos, se a gente comparar o consumo per capita, a população do interior em Chapecó, ela tem um consumo per capita de em torno de R$5.000 e a da cidade R$13.000. Então você vê como o poder de renda da população do interior, ela precisa ser elevada. E ser elevada significa vários programas e várias ações, e nós vamos apresentar isso num pacote só para você entender o quanto nós vamos cuidar bem do agricultor, da agricultora e do nosso jovem do campo também. Ok. Olha, a Maria, o Jesse e quem mais aqui? E o João, eles estão ressabiados porque entendem que o seu partido, ele talvez não tivesse uma boa convivência com o que Chapecó entenderia como progresso. Então eles dizem, olha, vocês vão entrar em conflito novamente com o comércio que funciona aos domingos, porque isso espanta ou diminui. Eu estou aqui e o ouvinte sabe disso. Eu fico preocupada com o ouvinte porque ele é muito contundente e eu tento aqui sempre só avisar, porque tem, né? Não, sim, não, claro. São perguntas, no campo das ideias e do entendimento. A Maria também diz, olha, vão mandar embora guardas municipais concursados? O Jesse diz, vão fazer como o Fritz, que uma vez disse que o nosso estádio era um potreiro. É o receio, talvez, de um desaquecimento ou de uma não valorização do comércio, da atividade econômica. Acho que eu traduziria nesse sentido as colocações. Sim. É a Maria, o Jesse, o João e... Por enquanto, Jesse, Maria e o João. Tá, então com relação a essa situação, bom, eu, Maria, Jesse e João, se vocês procurarem as entidades empresariais de Chapecó, vocês vão ver qual é a avaliação que eles têm do meu perfil. Eu sou uma deputada que senta com todas as entidades de Chapecó e discute todos os problemas. Inclusive a 283 e a medicina foi uma ação articulada que nós fizemos com essas entidades, com muito respeito, diálogo franco, né? Agora, o que eu quero dizer para a Maria, para a Jéssica e para o João, não existe qualidade de vida se a gente não se preocupar com o trabalho, com a renda e com o emprego. Isso é condição sine qua non. Então, fique muito tranquila. A minha conduta até hoje, o que eu fiz até hoje, foi para crescer Chapecó. Não vamos esquecer que trazendo uma universidade, que melhorando as condições dos bairros, nós estamos gerando emprego, nós estamos gerando qualidade de vida, nós estamos gerando progresso para o nosso município. Essa é a minha história. Eu nunca, jamais faria algo que prejudicasse o comércio, a indústria, as empresas. Muito pelo contrário, como eu falei, eu vou chamar na mesa e nós vamos discutir parcerias com todos eles. Ok. Bom, Anderson, bem rapidinho então, o que que pretende fazer a respeito do transporte público? Transporte público, então, primeira informação, nós temos um edital que está sendo estudado, né, e deve ser apresentado, né, e esse edital ele deve ser apresentado até o final do ano, portanto, ainda nesse atual comando do governo. Eu diria que se o atual prefeito cumprir com os prazos, até dezembro esse edital tem que ir para a rua, né, tem que ser colocado em prática por uma determinação do Ministério Público. Eu vou dizer o que eu quero do transporte coletivo. Eu quero um transporte coletivo moderno, um transporte coletivo com que obedeça a novos itinerários, um transporte coletivo que tenha uma tarifa justa, abrigos decentes, não o que a gente tem hoje, terminais adequados para o transporte de passageiros, acessibilidade. Inclusive, eu me proponho a, no governo de transição, que é pós-eleição, sentar com a Procuradoria da Prefeitura para discutir quais são os conceitos que estão sendo trabalhados no edital do transporte coletivo. Quero só cumprimentar o Gui, que acaba de chegar aqui conosco também. Gui, seja bem-vindo aqui no nosso programa, o nosso candidato a vice-prefeito. Ok. A Adriana pergunta se já tem um projeto específico para habitação. Adriana, então, Adriana, desculpa aí, antes eu não respondi do agente de trânsito, né? É isso? Não, não foi agente de trânsito, foi só a questão do efetivamente do transporte público, que foi colocada, tranquilo. A guarda municipal. Ah, por veio, que mandaram, né? Teriam mandado essa? Embora, era junto aqui, era para Maria. Maria, junto com o Jesse, junto com o João, fizeram essas críticas. Ah, e aí falaram dos guardas municipais que teriam sido mandados embora na época do Partido dos Trabalhadores. É, não, isso, na verdade, nós criamos os agentes de trânsito, né? Então, foi criado o que não tinha. Na nossa época foi criado, né? Ok, então, respondido. Então, só respondida, que não quero deixar nada sim, fora. Sim, sim, é que é muita coisa. E a Adriana pergunta sobre habitação popular. Então, habitação popular, eu acho que é importante, Adriano, o seguinte: nós temos o fundo de habitação. Agora, eu enganaria a população se eu dissesse que a habitação se faz só com recurso próprio, né? A habitação você faz com programas federais. Minha Casa Minha Vida aqueceu a economia em Chapecó, eu espero que continue. Se assim continuar, nós vamos fazer grandes projetos. E eu diria, eu não sou a favor de projetos grandes como 500 moradores num local só. Eu acho que aí cria todo um conflito social. A gente precisa ter projetos de habitação melhores, né? E nós vamos trabalhar para estruturar o fundo de habitação, mas buscar recursos advindos do governo federal e do governo estadual. Olha, ficou alguma questãozinha, são questões interessantes, mas que não são atinentes, enfim, a programa de governo aqui municipal. Então, Valdir, eu vou passar a colocação. E eu encerro, então, aqui, e nesse tempo para a despedida, porque a gente cravou o horário certinho, candidata Luciane Carminati, nesse seu encerramento fica mais uma pergunta. A Olides também a faz. Mas eu já ia fazê-la, Olides, que é a questão da conclusão do mandato se for eleita. Eu brinco sempre que em Chapecó vice é coisa séria, porque vice assume, né? Assumiria ou não? Pretende cumprir um mandato na sua plenitude? Ou, por exemplo, deixa de ser deputada para ser prefeita, depois deixa de ser prefeita para ser presidente da República? Enfim, pretende concluir o mandato? É bom brincar um pouquinho, né? É bom brincar, né? Não, eu... inclusive, essa foi uma das questões que eu resisti um pouco para ser candidata a prefeita em função do nosso mandato como deputada. Mas eu já sou reeleita como deputada, então a população também, me cobrou muito, insistentemente, que eu colocasse o nome, também foi nesse sentido. Eu vi muita gente dizendo, não, mas veja bem, você já cumpriu o mandato de deputada integralmente, você já disse que você é uma boa deputada. Essas falas vieram muito. Muito, né? Mas eu quero dizer que eu serei prefeita há 4 anos, pode ter certeza. Eu não defendo a reeleição, acho que aí é um outro debate, mas os 4 anos serão 4 anos de pé fincado em Chapecó, para a gente construir todo esse sonho possível, real, melhorar nossa vida, tornar Chapecó cada vez mais humana, justa, igual. Uma Chapecó que os bairros tenham um valor que o centro tem, uma Chapecó que todo mundo aqui respire, né? Respire saúde, segurança, oportunidade para a nossa juventude. É isso que eu quero. Então, Raquel, acho que eu respondi, né? Quero também agradecer a presença do Marcos de Oliveira, advogado aqui que representa todos os partidos coligados, está aqui conosco também. E é isso, acho que estamos numa fase que está começando, né? e eu quero agradecer muito pela oportunidade. Respeitosamente, Raquel, pediu apoio para a nossa coligação, apoio, o voto, né, votar no número 13, que é o número da nossa candidatura, junto com todos os 10 partidos aqui que eu já citava. E pode ter certeza, quem votar em Luciane Carminati, Gui Pereira de vice, vai ter orgulho do que nós vamos fazer. Jamais vai se arrepender, porque eu quero continuar andando de cabeça erguida na cidade que eu nasci e que me deu tantas oportunidades maravilhosas para ser o que eu sou hoje, e eu devo tudo isso a Chapecó. Então, muito obrigada, Raquel. É, que Deus abençoe a todos, né? Que tenhamos sempre muita paz no coração, que façamos uma campanha limpa, bonita, do tamanho da nossa gente e do tamanho do nosso povo de Chapecó. É isso que eu desejo. Um grande abraço e tudo de bom. Ok, obrigada pela participação. Então, tivemos hoje aqui a segunda candidata, né? Tivemos o primeiro candidato, a segunda candidata pela ordem de sorteio, e amanhã, por conta do imprevisto, então, pretendemos fechar essa semana ouvindo os três candidatos à Prefeitura Municipal de Chapecó. A gente se despede aqui, deixa um abraço e retorna amanhã. Um bom dia. Super Conta AM610, conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.